Sou José Severino, sou presidente da Caraíba. Há 3 mandatos nesta parte. Há aí uma associação de caráter de utilidade pública, parceira social do governo. É uma associação democrática. Pode passar, pode chegar. Como é que nasceu a AIA? A AIA nasceu em 1930, pelo esforço de alguns industriais em Angola, portanto ainda no regime colonial, e foi até 1975 um esteio já de desenvolvimento em Angola. Apesar da sua vertente portuguesa, mas com gente já com propensão nacionalista, ou pelo menos na defesa dos interesses de Angola, em confronto com outros interesses económicos do então Império Portugal, mais diretamente, objetivamente, com Portugal, havendo mesmo, tenho dado para saber isso, conflitos no tempo de interesses. Foi um tempo, sobretudo a partir de 1962, quando nós iniciamos a luta de libertação, que esta associação teve um protagonismo muito grande no crescimento económico. Lembrar que de 1962 a 1974, Angola teve sempre o maior crescimento do mundo. Isto é, Angola crescia em 2 dígitos, começados por 2, que era uma média de 20, 22, 25%. Quer dizer que em cada 4 anos, Angola dobrava o seu produto interno bruto. E foi nesse período em que Portugal tentou, pela via do crescimento económico, pela via de algumas mudanças políticas e sociais, tentar que a colónia não lhe fugisse. Portanto, foi um salto para a frente para ver se conseguia manter o estatuto de império português, em que as colónias deixaram de ser colónias estatutariamente na Constituição, constitucionalmente na República Portuguesa, passaram a ser províncias. E foi assim que, quando nós assumimos a nossa independência, tinha Angola alguns indicadores muito proeminentes da economia mundial. Não era em África, era no mundo. Para dar só alguns exemplos, Angola era o segundo e terceiro variável, o maior produtor mundial de café. Era o primeiro produtor mundial de farinha de peixe. Era o quarto produtor mundial de algodão. Era o segundo maior produtor mundial de diamantes de joia, que é o diamante industrial, é o diamante de joia. Chegou às vezes a ser o primeiro. Era autossuficiente a ordem dos 80%, 85%. Isto é, aquilo que é bens de consumo e bens de utilidade, só se importava 15%. Eu, às vezes, para cutucar os políticos, digo assim: não havia nem petróleo, não havia novas tecnologias e nem havia cooperação internacional. Mas crescia-se esse ritmo. O que nos coloca hoje, com o nosso querer nacionalista, a pergunta: por que é que nós hoje não conseguimos esse ritmo de crescimento? É evidente que Quando uma economia tem uma base material pequena, as taxas de crescimento percentuais são altas. Mas à medida que se cresce mais, as taxas vão baixando. Por isso, nos Estados Unidos, por exemplo, quando cresce a 2% é uma festa, não é? Porque a base material é tão grande que crescer é preciso um grande esforço. Okay? Ainda ontem, na Assembleia Nacional, foi dia 5, e ontem, numa conferência do BESA com o London Stock Exchange, com a Rostam, que são agências internacionais de mobilização, a London Stock Exchange é a maior bolsa financeira do mundo. Era Nova York, deixou de ser. Hoje é Londres, porque a economia, os grandes capitais deslocaram-se para onde? Para as fontes do petróleo. E é Londres que está melhor situada, o Reino Unido que está no meio entre os grandes continentes da economia, né? Entre o Oriente, China, Índia, os países produtores de petróleo, do Médio Oriente e do outro lado, Estados Unidos, Canadá. Alô, como está? Como está? Bem, obrigado. E muito bem, né? Prazer. E, portanto, Londres tornou-se na maior praça financeira do mundo. E então, tivemos a dizer que nós precisamos, em Angola, de acelerar o crescimento, porque temos que ser um país competitivo na região. E às vezes nós, e vocês sabem disso, há uma manipulação da nossa taxa de crescimento. Eu considero o país que mais cresce é aquele que mais riqueza cria, substantiva. Costuma-se dizer que a estatística é uma faca de dois gumes, e as percentagens pior, não é? O facto de naquele tempo crescermos a 25% e o facto de hoje, às vezes, crescermos 7% e utilizamos que 7% é o maior crescimento do mundo, é falso. Ok? Porque se eu produzir 1.000 garrafas d'água por dia, se passar a produzir 1.200, aumentei 20%. Mas o que é mais 200 garrafas d'água numa fábrica? Não é nada. Okay? É uma ilusão. Cresci 20%. Tudo muito bem. Mas depois vamos ver qual é a riqueza real. Eventualmente, uma fábrica que produz 20 mil garrafas por dia, se aumentar 1%, é tanto como eu ter crescido a 20. Portanto, há esta manipulação no nosso país e nós recomendamos, quando foi na reunião da Assembleia Nacional, com os deputados, que se utilizasse isso como uma incentivação à nossa autoestima, mas que do ponto de vista económico e competitivo na região, a África do Sul crescendo a 4%, tem uma riqueza material muito superior à nossa, crescer de 10% e 12%. Mas muito superior. Porque a África do Sul está num outro estágio, sendo hoje, com a queda do Egito, digamos assim, economicamente, sendo hoje a maior economia africana. E já não há BRIC só, que é Brasil, Rússia, Índia e China. Hoje é BRICA. Ok? É uma sigla que a AIA criou, ok? Porque eu acho que a África do Sul entra nisto como representante da África. Então o último A, BRICA, da África, ok? Portanto, não se iludam, vocês, de que o crescimento que estamos a ter é suficiente para resolver os nossos problemas herdados do colonialismo, do regime que tivemos centralista ou comunista e destes anos de guerra. Okay? Não chega se queremos ser competitivos na região. Não chega. A África do Sul crescendo a 4% e tem uma taxa de inflação que é de 5%. A nossa taxa de inflação já há mérito, já bom serviço, que chegou a 9, 9,5, 10. Mas a taxa de inflação da África do Sul é uma taxa de inflação que está mais harmonizada com as taxas de inflação dos países mais desenvolvidos do mundo. Já nos 2%. A África do Sul tem 4%. Portanto, e só podemos baixar essa taxa de inflação, que tem sido baixada com bastante argúcia pelo Executivo, pelo BNA, se produzirmos mais. Porque nós, na nossa inflação, temos inflação importada. O que é inflação importada? É aquilo que é o lucro do operador económico lá fora. Em geral, as nossas comissões sobre as importações ficam lá fora, porque ninguém é santo, salvo algumas pessoas, mas em regra toda a gente tem comissões lá fora, umas pequenas, outras maiores. E temos depois os custos que pagamos da administração lá fora. São os despachos, os transportes da fábrica para o porto, os custos portuários, o transporte de lá até aqui. E mesmo os nossos custos portuários aqui ainda são custos de inflação, ok? Estamos a inflacionar o custo real da mercadoria. Portanto, precisamos de produzir muito mais para conseguirmos baixar, primeiro para aumentar a nossa competitividade e segundo para podermos baixar a taxa da inflação. Porque só baixando a taxa de inflação, muitas das expectativas dos empreendedores angolanos poderão ter alguma possibilidade de começarem a ganhar espaço. Sabem porquê? É que a taxa de inflação que nós temos, o acesso ao crédito bancário é muito caro. Juros são muito altos. O governo, e bem, ao nosso pedido, passou este ano a subsidiar o juro em 5%. Mas mesmo assim, tivemos uma reunião anteontem com o governo do banco e a Associação de Bancos Comerciais, a Banco, e ainda estamos com um juro que vai aos 20%. Para fazer produção, fazer indústria, agricultura, pesca, transportes, não é possível. As margens de lucro não suportam esse juro. Eu costumo dizer, muita gente que está a fazer projetos com esses juros já está falida a partida. Fora outros constrangimentos, ok? Fora outros constrangimentos. Por isso é que nós estamos com uma taxa de empreendedorismo, felizmente, muito alta, mas com uma taxa de insucesso que é uma desgraça. Ok? As pessoas começam um negócio, derrapam, começam outro, derrapam. Por causa da taxa de inflação. Quando a taxa de inflação baixar, a taxa de juros vai baixar. E aí é mais fácil fazer projetos económicos. Okay? Portanto, isto para dizer que um dos aspectos que motiva hoje a AIA é fundamentalmente acelerar o crescimento para podermos competir com a África do Sul na SADC, que é os países da Southern África, da África Austral. Okay? E porquê? Porque nos interessa, sobremaneira, os 200 milhões de consumidores que esta região tem. Porque os grandes grupos para virem agora perguntam quantos consumidores têm. A gente diz, somos 20 milhões de consumidores ativos, 3 milhões. Não dá. Não dá. Porque nós precisamos de um mercado de muito maior expansão. Já alguns grupos, como a Nestlé, que está a investir aqui, como a Fio Tubos, a própria Refriango, a própria Cuca BGI, que já têm esta perspectiva de se expandirem para este mercado. Mas não nos podemos expandir, porque quando eles exportam para cá, sobretudo a África do Sul, nós aplicamos taxas aduaneiras. Então, quando a gente for para lá, eles também vão aplicar as taxas aduaneiras. Só para dar um exemplo, se nós formos para a África do Sul, eles lá taxam a cerveja, um exemplo, 80%. Nós só taxamos 20 mais 10%. 20 postas de maneio e, aliás, 30 mais 10. Portanto, não podemos abrir a fronteira. Portanto, isto para dizer, esta comparação que eu vos faço. Hoje eu estive numa conferência da CGD, que é a Associação Cristã de Dirigentes e a CGD, e empresários, e gestores, a CDG, em que o senhor da Accenture, que é uma grande empresa de consultoria, foi um dos preletores, não é? A CGD, portanto, é espírito cristão, católico, não é? Perguntou, respondeu a um dos interlocutores, a um dos assistentes que me fez uma pergunta, como é que Angola podia crescer mais rápido? E ele respondeu, depende de si. Não é bem aquela filosofia que foi introduzida no mundo pelo Mobutu Sese Seko, que é debruevo, isto é, desenrasquem-se, não é? É uma filosofia de que não esperes muito do Estado e faz tu porque tu és o Estado, não é? Claro que depois há os constrangimentos, é evidente. Mas ele respondeu assim e não disse mais nada. Portanto, okay? Como é que agora vai crescer? Portanto, isto para dizer qual é o espírito que move a AIA, ok? Vocês, alguns com certeza, ouvem alguma coisa. Temos um programa para compreenderem porque é que a pressão que nós fazemos sobre o Executivo. A África do Sul a crescer 4%, nós a 12%, e o professor Alves da Rocha confirma, nós estamos cada vez mais longe da África do Sul. E vou-vos contar uma anedota. Um CEO, um presidente de um banco aqui em Angola, angolano, vai com frequência à África do Sul por questões de check-ups, controle de saúde. E antes do Mundial de Futebol, e por acaso hoje é sexta-feira, há um grupo aí que neste momento até está reunido, porque almoçam juntos, debatem, não é? Empresários, dirigentes de banco, etc. Uma tertúlia, não é? E no meio da tertúlia, alguém quis falar da África do Sul competitivamente e tal. E ele disse: "Oh, pá, cala, a África do Sul está à frente 20 anos." Isto antes do Mundial da África do Sul. Ok? Mas essa pessoa depois foi ao Mundial. E houve mais um almoço, às sextas-feiras. Não foi logo no primeiro almoço, mas foi passando até que algum disse: "Oh, fulano", eu até ia dizer o nome, mas: "Oh, fulano, é verdade, tu disseste que aqui há uns meses atrás que a África do Sul estava adiantada 20 anos em relação a nós. Como é que estamos agora?" "É pá, agora estamos a 100 anos." Alô? Sim, desculpe, eu já ligo, está bem? Estou aqui a dar uma palestra. Obrigado. Então, esta é a questão. Quem vai dominar a economia na região? Para já, os dados estão na mão da África do Sul. Uma vez perguntei ao diretor do o Fundo Monetário Internacional para a África, aqui numa conferência, o que é que ele pensava com o nosso crescimento, quando é que poderíamos, enfim, começar a competir com a África do Sul. Ele respondeu a toda a gente. Enquanto chegou, virou-se para mim e disse: "A sua pergunta não responde, deixo isso para vocês." Ele não quis dar uma resposta. Poderia beliscar o nosso orgulho, digamos assim, não é? Ou como quem diz, isso não é uma pergunta que se faça, ok? A minha pergunta foi de provocação, ok? Como também fiz ao Stiglitz, quando cá esteve, o Prémio Nobel, não é? Pronto, isto é um esforço muito grande que temos de fazer. E há aqui um aspecto capital, temos de estar atentos. Nós ganhamos guerras, a guerra. Eu digo, nós ganhamos batalhas. A guerra, eu não sei quem ganhou. Ok? Tivemos o nosso pico carnaval, tudo isso, mas a guerra. Quem é que tem a hegemonia hoje aqui? Não é? Demos a contribuição para a independência dos povos irmãos, tudo isso. E hoje, como é que a África do Sul olha para nós? Com suspeição. Mas isso são outros 500, não é? Como se diz aí. Portanto, nós temos que ser muito mais agressivos, competitivos, temos que acelerar o nosso crescimento. Não haja ilusões. Aliás, o povo tem uma pergunta muito simples: se o país está a crescer, onde está a minha parte? Não é assim que o povo pergunta? O povo e todos, genericamente, onde está a minha parte? Se o país está a crescer. É? Daí hoje o slogan do Partido no Poder vai parar de dizer crescer mais para distribuir melhor, ok? Precisamos crescer mais. Agora, como é que o país pode crescer mais? Eu pego na resposta do presidente da Accenture. Depende de vocês. Todos. Com uma particularidade, que é preciso muita atenção. Quantos somos nós? Quantos somos? Não, esquece isso, não comecei. Quantos somos? Diz lá o 16 que é que tu. milhões. Hã? Ninguém sabe, na verdade. Aqui fala 16, outra perspectiva. Isso é perspectiva. 17. Bah, estamos nos 21, talvez, ok? Sim. O Agostinho Neste disse: contra milhões ninguém combate. Não foi o que eu disse? Nós também dizemos isso. À nossa volta são 100 milhões. Nós estamos na proporção de 1 para 5. Então, a nossa responsabilidade como cidadãos africanos é que cada um de nós tem que produzir mais 5 vezes que os outros produzem. Já viram o esforço que tem que fazer? À nossa volta, temos 100 milhões, dos quais 65 milhões da República Democrática do Zaire. E então é isto que nos move de pressionar o Executivo a mudar políticas, ok? Nós não fazemos política, mas pressionamos para mudar políticas. O que nos cria, às vezes, há algumas dificuldades com o poder político, ok? A maior dificuldade política que tivemos foi o confisco da Filda. Não tem fundamento jurídico. Mas foi uma retaliação. Okay? A Filda é a propriedade legítima dos sócios da AIA, fundada em 1930, construída em 1971. E o confisco assentou. Depois de vários litígios, processos, então algumas pessoas entenderam que a forma de resolver aqueles litígios que estavam a ocorrer, a melhor forma era confiscar a firma. Pronto, confisca essa firma, acabamos nada. Okay? Só foi um erro de jurisprudência, porque se fez o confisco baseado na saída, no abandono dos sócios da AIA do país. Isto foi feito em 2004. A saída das pessoas da Angola foi em 75. Vocês vejam o gap de tempo em que esta medida foi tomada, não é? Mas não pode, os sócios da AIA não abandonaram o país, não é verdade? Provado juridicamente. Sócios da AIA não são pessoas, são empresas. Ok? Confisco não tem suporte legal. Mesmo empresas confiscadas pelo Estado têm personalidade jurídica. Vamos dar um exemplo, uma Cuca, BGI, ok? Uma Cuca tem personalidade jurídica. O Estado não pode retirar direitos. E houve uma vez que eu encontrei um amigo, ministro da Justiça, que fez parte dessa inteligência que bolou o projeto de confisco. Aliás, é um dos autores, e ele estava com uma pessoa, somos amigos pessoais, cumprimentámos, e eu perguntei ao amigo Aragão: Aragão, conhece a senhora aqui? Oh, ela abraçou-se: Eu não conheço. posso dizer o nome, o Sr. Rocha Monteiro, até foi estudante do Ministério. E ele disse, então como é que confiscaste os bens? Onde é que ele abandonou o país? Eu fico passado. Ok. Portanto, às vezes vocês podem ter uma visão um pouco distorcida do que é o posicionamento na área, mas é no sentido de podermos competir no campo económico. Okay? E porque este país tem recursos. Portanto, agora vamos voltar a este aspecto para vocês entenderem um bocadinho como é que uma associação se posiciona. Okay? Como já disse, a nossa atividade teve o seu percalço maior foi com a interrupção na Primeira República, que também não foi constitucional. O próprio Primeiro-Ministro, depois, França Abandona, que isto foi feito no tempo do Lopes Nascimento. É claro, aqui não há que pessoalizar pessoas, porque foi sempre o partido que fez, o partido é que mandou. Primeiro-Ministro Nandó, Dias dos Santos, também se fez aquelas ações na fila, foi porque o partido mandou, ok? Não há questões pessoais. E depois o Dr. França Abandona, que é um homem formado na Universidade de Sorbonne, disse, não tem legitimidade. E com ele retomamos a atividade em 92, é claro, num contexto de nova política do Estado de Angola. Somos uma associação multissectorial, mas só para empresas de direito angolano. Somos uma organização de utilidade pública e não distribuímos dividendos. O confisco da FIDA, as pessoas pensavam que a AIA distribuía dinheiro. Criou muitos apetites. A AIA, quando recebeu a FILDA em 1993 ou 94, não sei se aqui alguém sabe, a FILDA estava destruída. A AIA, com muito esforço, de 1994 a 2004, quando foi confisco, investiu na FILDA 40 milhões de dólares. Dinheiro que fazia, dinheiro que metia. E ainda hoje temos sócios da AIA que são credores da FILDA. No valor de quase 4 milhões de dólares. Pessoas a quem a AIA pediu, sócios, para contribuir, um fez uma casa, outro fez um pavilhão, outro deu mobília, o outro deu quadros, o outro deu sistema de comunicações, ok? E até hoje o Estado de Angola ainda não honrou isso, ok? Empresas de segurança. Temos cerca de 5 mil associados e para-associados. Temos 60 ramos de negócio. Isto é, cada negócio tem um coordenador. Por exemplo, refrigerantes. Quem coordena a produção dos refrigerantes? São, neste caso, é a empresa Refriando. Quem coordena o setor de cerveja? É a Copa. Quem coordena a área de tecnologias? É a Sistec. Quem coordena a área de materiais de construção? É a Nova Simangol. Quem coordena? Por aí fora. Isto para fazermos uma articulação. E comunicamos com essas pessoas maioritariamente por internet. A nossa base internet tem neste momento 7 mil assinantes, ok? Porque também não nos fechamos em nós próprios. Os corpos gerentes são eleitos, somos um parceiro social de governo, pela Constituição temos esse respaldo, e lá está, construímos e somos proprietários da FILDA. É evidente que o processo da FILDA está em tribunal, ok? É em tribunal. Na altura diziam assim, Severino, não faças isso, não ponhas o Estado. Eu disse, bom, tenho duas hipóteses. Ou me demito, ou assumo as minhas responsabilidades, que é defender os interesses legítimos dos associados. Se eu demitir-me, vão-me chamar covarde, os sócios. Portanto, aqui eu salto para a frente. Há como ver. E contra o Estado não se faz processo jurídico, faz-se recurso contencioso, ok? Mais pacífico. Pode passar. Na qualidade de parceiro social do Executivo, que vocês sabem quem lidera, nós temos algumas facilidades. Facilidades com os organismos, que é os certificados para financiamentos, que é, neste caso é trabalhar com a INAPEM. Ações de formação profissional, trabalhamos muito com a UMAPES, somos parceiros de algumas instituições, incluindo o Sinfotec, Temos sempre descontos em feiras, temos facilidade em ter visto de entrada e visto de trabalho. Nunca nenhum consulado negou um visto que a AIA peça, nunca. Ainda ontem dissemos ao senhor da London Stock Exchange, que vocês sabem disso, que não temos. Ainda ontem, anteontem reunimos com a cônsul Cecília, de Portugal, que está aqui, veio fazer aqui uma ação. Obtenção de alvarás, que é sempre um problema. Publicação de estatutos em Diário da República, que também é outro constrangimento de cargo. E realização de seminários e workshops. Portanto, tem que haver sempre um sistema de formação permanente, ok? Seminários, workshops. O próximo seminário que vamos fazer, fim deste mês, é sobre a nova pauta aduaneira. Okay? Temos representação em diferentes órgãos para a defesa dos interesses, Conselho Nacional de Concertação Social, que é presidido pelo Vice-Presidente da República, onde estão lá os membros do governo, onde estão os sindicatos e algumas outras organizações convidadas. Okay? Consideramos como o parceiro social mais ativo do governo. Depois temos Conselho de Exportação Provinciais, através dos nossos delegados provinciais, temos delegados em todas as províncias, participam nos órgãos de auscultação provinciais. Depois há os municipais, porque nós sempre defendemos a descentralização no processo de desenvolvimento do país, e temos neste momento 78 delegados municipais, não temos o país todo coberto. Depois temos a consultação bilateral com o Ministério. Né? Por exemplo, fizemos já uma reunião há duas semanas com o Ministério da Indústria. Esta semana fizemos com o Banco Nacional de Angola. Portanto, é sempre esta interação, muito por nossa iniciativa. Por exemplo, segunda-feira vamos ter uma reunião com o Ministério da Defesa. Mas neste caso, a convite do Sr. Ministro da Defesa, para vermos, na sequência de uma palestra que nós fizemos com o Estado-Maior-General, como é que a gente prossegue para a indústria militar no país, ok? A AIA fez uma proposta, vamos continuar. Depois reunimos com os sindicatos, quer que seja com a CGCILA, quer seja com a UNTA, mas normalmente trabalhamos com as centrais sindicais, ok? Para não nos roubar competência nem protagonismo. Depois, se quiserem descentralizar as reuniões com os sindicatos, mas que seja sempre sob a umbrella, como dizem os italianos, do guarda-chuva das sindicais, centrais sindicais, e damos assistência em conflitos laborais, okay? Saídas para problemas. Publicidade e marketing. Aqui temos uma área forte, temos um anuário. Eu gostaria de ter trazido, mas os do ano passado esgotaram. Aliás, o que temos não é do ano passado, o que temos é de 2011. Por um conflito com o editor, tivemos de suspender, e o de 2012 não saiu. Mas vai ser daqui a um mês, o de 2013. Damos descontos aos associados na publicidade do anuário. Temos o nosso site, que foi relançado agora, porque aqui também houve um litígio, tínhamos o iangola.com, mas tivemos um litígio porque começaram a introduzir no nosso site figuras políticas, ok? E apesar de nós chamarmos a atenção que eles não podiam fazer isso, o site era administrado em Portugal, foram metendo figuras políticas e partidos políticos no site lá. Então, nós cortamos. Temos a possibilidade da publicidade das empresas no boletim semanal ABC. Temos a tal rede eletrónica. Fazemos recepção e transmitimos a tal rede informações. Por exemplo, a informação que nós distribuímos hoje é uma informação sobre as finanças em África que nos chegou do BAD, do Banco Africano de Desenvolvimento. Isto é, passamos muita informação, muita informação. Depois temos o programa Vetor, acho que alguns devem já ter ouvido o Vetor, na LAC. Pois cada sócio tem o seu cartão, o seu diploma, porque sempre faz facilidade. Acreditem ou não, ter um cartão da AIA em algumas instituições facilita o relacionamento. Okay? Pode passar. Depois temos aqui a parte das atividades comerciais, que afinal é aquilo que move as empresas a desenvolverem-se e fazerem mais valias. Fazemos missões e fóruns no exterior. As últimas atividades que tivemos, posso-vos dizer, se Angola hoje tem uma relação muito forte com a Alemanha, foi inicialmente um esforço da AIA. Porque o executivo angolano, que tinha tido na RDA o seu parceiro político, não é? Tinha uma dificuldade em interagir com a nova República, depois da queda do Muro de Berlim. Como eu conhecia a RDA e conhecia a RFA, fiz, na minha qualidade de membro do Conselho da República, um memorando ao Presidente José Eduardo, a dizer que era a altura de acabar com isso, porque sem a Alemanha, eu escrevi assim, não haverá desenvolvimento da indústria em Angola. A Alemanha é a maior potência da Europa. No tempo colonial era quem mais fornecia equipamentos a Angola. Mesmo da ocasião, mesmo usados, ainda trabalhavam 20, 30 anos. Okay? E então recomendei até que nomeasse uma pessoa, perdão, e que precisava de reforço da indústria. Isso para vocês verem como é que uma associação pode influenciar decisões. E depois, naturalmente, do chefe de Estado ter gerido esta informação, quem é que nomeou para o primeiro embaixador na República da Alemanha? O homem que tinha sido ministro da Indústria. Bento Ribeiro Cabullo, que na altura era embaixador no Zimbábue. Reparem como é que o chefe de Estado articulou por um homem da indústria, porque a AIA propôs que se dirimissem os problemas, que normalmente eram as fazendas dos alemães em Angola, que eram os problemas, ok? Mas que abrisse possibilidades, outras possibilidades. E até sugerimos na altura que nós, angolanos, detentores de fazendas, que eram de alemães, mas que não tínhamos capacidade financeira nem tecnológica de as pôr a trabalhar, em vez de fazer uma parceria com uma pessoa que nem conhece a fazenda, porque é que não vou fazer parceria com o filho do alemão? Não é? E isto é a vida. E estamos a fazer parceria. Porque não vale a pena ter uma propriedade que não dá nada. E daqui a dia somos responsabilizados porque ela ainda se deteriorou mais. Ok? Portanto, estamos a lutar para o aumento das compras pelo Estado, que podiam ser um grande fator de aumento da nossa competitividade. Infelizmente, temos um Estado que é importador. Organizamos cooperativas porque entendemos que as pessoas estão no interior do país. Cooperativas, falta ali um. A qualificação, cooperativas agroempresariais. Nós temos um espírito um bocado português, queremos andar sozinhos, queremos fazer o nosso negócio, porque eu sou amigo do ministro, sou amigo do diretor nacional, sou amigo deste e tal, quero andar. Okay? Mas depois chega um ponto que fico bloqueado, porque nem todos são meus amigos, a economia é transversal, tem que se dar com todos, não é? Então há que criar cooperativas para elas serem mais fortes. Que é aquilo que se vê em países competitivos, na França, na Itália, mesmo em alguns setores de Portugal, Espanha. E fizemos um grande esforço em quatro províncias, começando no Norte Luís, para dinamizar o café, porque o café existe. Se não temos o ponto de vista de impacto empresarial, porque se perdeu, mas temos aquilo que a gente chama o café da Tonga, o café das populações. Esse café existe. Desenvolvemos depois, mais forte ainda, no Kwanza Sul, onde temos cooperativas instituídas de direito, com publicação em Diário da República, hoje já um bocado financiadas pelo BMF, porque é de facto dar mérito a quem esteve no campo em período de guerra e que nos sustentou quando este país não tinha divisas para importar. Foram as pessoas que estavam no campo, ok? Portanto, é uma forma de solidariedade. E também levar algum fluxo de informação. Por exemplo, nós vamos fazer um seminário em 4 regiões do país, apoiado pelo PNUD, para os nossos delegados provinciais e municipais, e também quem quiser assistir. Porquê? Porque um delegado tem que ter conteúdos, tem que saber. O empresário chega lá e pergunta: como é a lei da concorrência? Diz que não sei, não é? Tem que saber. A lei das micro, pequenas e médias empresas, tem que saber. Não saber no texto total. Mas tem que ter as noções gerais, ok? São 37 instrumentos jurídicos. Eu até gostava que vocês juntassem a nós nesse projeto, ok? Que vamos levar a 5 regiões. Nós fazemos as coisas por regiões, ok? Não podemos chegar a todas as capitais de província, então as pessoas vêm. Aqui no IS fazemos no Cachito, que apanha o Bengo, Coza Norte, o Zairo e o IS. Fazemos depois no Mochico, com as províncias de leste, fazemos no Lubango, com as províncias do sul, e fazemos no Acocungo, porque é a placa giratória do Malanje, o Huambo, Kwanza Sul e Bié. Okay? Há uma província que é maior, que é Benguela, fazemos só para Benguela. Okay? Temos um relacionamento muito ativo com a Embaixada do Canadá sabe. Já fizemos aqui seminários em que nós apoiamos. E o Canadá tem que nos agradecer. Tem que nos agradecer. Na altura, e ainda hoje não tem cá embaixador ainda. No Zimbábue, não é? E a embaixadora na altura falou connosco aqui. Duas senhoras que trabalham convosco também, com o Canadá. E fizemos aqui os primeiros encontros. Hoje o Canadá está a investir em Angola, okay? Particularmente no sistema energético e não só. Portanto, fazemos esse benchmark à procura de fornecedores e clientes e procura de parceiros para investimento. Foi ontem que nós fizemos com o BES, o Banco Espírito Santo, o London Stock Exchange. Depois tentamos fazer, dentro ainda de uma fragilidade, porque continuamos a dizer que as nossas associações, sem exceção, empresariais, somos todos frágeis, vivemos muito de caroliço. Eu diria que, em alguns casos, até sacerdócio. Okay. E temos feito algum apoio em padronizar estudos de viabilidade, ok? Formação para gestores, apoio em contabilidade. Já fizemos vários seminários em contabilidade, trazendo peritos de Cabo Verde aqui. Cabo Verde é um país muito organizado em contabilidade e Angola, infelizmente, tem um déficit muito grande de contabilidade. Déficit muito, muito grande. E que não permite até as empresas organizarem-se melhores, ok? Quando às vezes se aponta o dedo aos empresários angolanos, empresários empreendedores, que não temos competência, eu costumo ser cáustico. E digo assim: como é que aquele homem que veio de Portugal, quase com um saco de roupa às costas, se tornou um empresário de sucesso? Porque havia organização. Havia institutos de formação técnica, os torneiros saíam das escolas, os contabilistas saíam das escolas. Havia recursos humanos, ok? E era fácil, ou mais fácil, ser um empresário de sucesso, ok? Havia muitos portugueses cá, não é? Que é outro problema que nós temos. A gente diz que tem muitos quadros, não é? Os expatriados roubam-nos os lugares e tal. É mentira isso. Eu costumo dizer, qualquer expatriado faz formação. Não trabalha sozinho. Não vive sozinho. Até nisso, na vivência. Não vive sozinho. E é um absurdo que depois de estarem aqui 3 anos, depois deles até serem mais produtivos, estarem integrados, a gente diz, não, agora tem que ir embora, não pode ficar mais 3 anos no país. Essas pessoas não investem um tostão em Angola, daquilo que ganham. Vai investir para quê? Em quem se vai embora? É um erro gravíssimo. gravíssimo. Isto é no tal contexto de coisas que temos que mudar. Acabar com pruridos. Dizer isto a um governante, a um dirigente vem para lá, ele fica arrepiado. Nós queremos ser competitivos. Precisamos de gente. O Obama, o que é que está a fazer neste momento? Vocês não sei se ouviram a mudança da lei da migração nos Estados Unidos. Os que lá estão, antigamente, depois de 5 anos, para terem o visto de residente, tinham que sair do país e ir à embaixada da origem pedir. Acabou? Estás aqui, pedes aqui. Sabem porquê? Porque para a economia americana crescer, precisa de mais gente. Precisa criar consumo. As fábricas, para venderem mais, têm que ter consumo. Têm que ter pessoas que não estejam a ficar com o dinheiro para pôr na terra. Não é? O cabo-verdiano que está nos Estados Unidos, o que é que faz? Epá, daqui a 5 anos tem que ir embora, não sei se vou ter visto, vou para ir na minha terra. Agora, se ele já vive lá, não é? Vai dizer, não, eu vou comprar a casa aqui, eu vou investir aqui, a minha vida é aqui. Estão a ver agora, pá, sabem quantos milhões estão lá de expatriados nessas condições? 30 milhões. Porque para competir com a China, é preciso que os Estados Unidos tenham mais gente, mais consumo. Senão, não tem hipótese. Inteligência. Hoje o mundo é global. Nós somos só 20 milhões. Como é que vamos ocupar o território? Nossos vizinhos, os nossos filhos estão a vir, os nossos vizinhos estão a vir, os aéreos estão a ocupar o território. Ok? Precisamos ter uma migração de qualidade. Que é quadro ficar neste país. Um contabilista não trabalha sozinho. Tem que ensinar quem sabe fazer fatura, quem sabe fazer caixa, quem tem que ter a noção de que é uma fatura pro forma. Ele não pode fazer tudo, tem que trabalhar. Não é? Quem diz contabilista diz um engenheiro. Tem que saber ensinar quem trabalha com ele, que é uma chave de grife. Se calhar quem está lá não sabe. A chave de grife é essa, pá. Não é essa, é aquela. Ele aprendeu ou não aprendeu? Gota a gota, a chave de grife, a temperatura, está a aprender, está a fazer formação. Portanto, nós damos muito apoio à questão das pessoas terem, ficarem em Angola, ok? Recrutamento técnicos, temos facilidades, descontos em hotéis, companhias aéreas, temos descontos na South African Airways, a TAC estamos a discutir agora, para a Bélgica, temos descontos. E temos delegados no estrangeiro. Não são muitos, mas são neste momento 11. Às vezes a gente quer uma informação. Estes delegados não são remunerados. Nenhum dirigente da AIA é remunerado. Okay? Não há remuneração. Conseguimos algumas facilidades para os membros de direção, por exemplo. Comprar um carro, porque os nossos poucos capitais circulam no banco, damos uma garantia, eles compraram o seu carro. Estamos neste momento, porque fizemos uma exposição no Conselho de Conciliação, o Vice-Presidente da República, de que era preciso dar algum conforto a essas pessoas que estão nessa situação. Estamos a vender casas no Luanda, no, na Camama, né, no Quilombo, porque é que os dirigentes que andam nesta... Vocês conhecem os dirigentes que andam aí, não podem também comprar uma casa, não é? Porquê? Portanto, estamos a tentar dar conforto, não só aos da AIA, mas das outras. Nós trabalhamos numa pool com as associações, ok? Todos os encontros que a gente vai, a gente convida as outras associações. Aquelas que ainda têm presença. Depois temos aí a banca e as finanças. Pronto, conseguimos esse fundo de garantias do Estado, que é 70%. Mas os bancos ainda estão amarrados a outras garantias, ok? Com uma certa razão, porque afinal essa garantia do Estado não é uma garantia que seja irreversível. Isto é, se o empresário não pagar e se depois o banco analisar que houve facilidades excessivas do banco, o Estado pode responsabilizar o banco. Então os bancos, epá, como é que é isto? Então, mais exigências, mais garantias, melhores estudos. E neste momento é um constrangimento, as coisas não estão a andar. O Angola Invest não está a andar, ok? Ajudamos a ter os financiamentos bonificados do BDA, particularmente na agricultura. A isenção em taxas aduaneiras, já conseguimos tirar taxas aduaneiras sobre matérias-primas, sobre bens de equipamento, sobre viaturas pesadas. Mas ainda temos taxas aduaneiras sobre subsidiárias. E há empresas que trabalham só com subsidiários, porque a matéria-prima principal, por exemplo, é água, detergentes. O resto é subsidiário, mas eles estão a pagar tão pesados impostos como está a pagar o produto final, o produto importado de detergente. É por isso que vocês veem aí ainda muito detergente importado. Mas temos quatro grandes fábricas que estão aí e que não conseguem produzir por causa das taxas aduaneiras e o imposto de consumo. Esclarecendo, o imposto de consumo é o garrote da produção nacional. É uma coisa tremenda. Esta garrafa d'água, felizmente, é nacional, não é? Mas quando eu compro água, quando eu compro água para o processo produtivo, quando compro energia, quando compro combustível, imposto de consumo. Quando pago transporte de qualquer coisa, do porto para a fábrica, imposto de consumo sobre a fatura de transporte. Todos os serviços portuários, imposto de consumo. Quando compro o rótulo a um produtor de rótulos, pago imposto de consumo. Quando compro a cápsula, pago imposto de consumo. Quando compro aquela recarga, que é uma cápsula tipo ampola, para fazer esta garrafa, pago imposto de consumo. Vocês vejam, multiplicar esse imposto de consumo por 10, 8, 10 vezes, só 100%. Não podemos ser competitivos com a importação. É um garrote, mas o governo não quer tirar. É uma luta que ainda temos. Uma das lutas muito fortes que temos, ok? Outras facilidades. Pode passar. Relações com o associado. Ele tem direito a ser eleito. Eleger e ser eleito, tem síntese até outros direitos. Não? Pode propor novos associados, tem que ser sempre dois, propor um novo associado. Acesso às facilidades obtidas, informações gratuitas de atividades, isto é, o anuário, não sei se alguma vez alguém viu o anuário da AI. Portanto, menina, quando vemos o anuário, tem que trazer para aqui 30 anuários, está bom? É distribuído gratuitamente, ok? É em trilingue, em português, francês e inglês. E participar das reuniões, obviamente. Okay. Algumas das suas obrigações estruturantes. Prestar informações de apoio à ação da associação. Nós interagimos muito pela internet. Por exemplo, para esta reunião com o Banco Nacional de Angola, que o leitmotiv, a motivação era a relação entre os empresários e a banca comercial, quando lançamos o desafio, não recebemos tantas contribuições quanto, enfim, porque toda a gente reclama, né? os bancos, mas ainda assim recebemos 110 propostas, como dirimir problemas. Portanto, eles têm essa obrigação de prestar informação, propostas, sugestões, pagarem a sua cota, que é simbólica, né? Sua joia e cota é simbólica. E porquê é que é simbólica? Porque algumas associações têm modelos diferentes de cobrança de cotas. As empresas que ganham mais, pagam mais. Faturam mais, pagam mais. O Brasil tem esse modelo. A Alemanha também tem. Mas nós achamos que no nosso estádio de organização isto poderia permitir que algumas empresas, é uma decalagem muito grande entre as grandes empresas e as pequenas, pudessem querer arrogar-se a ter mais direitos, porque eu pago mais. Então, baixamos a cota. Assim todos têm o direito de se arrogar da mesma forma, ok? Um pormenor, quando nós constituímos a AIA, em 1993, 92, discutiu-se muito o que era, num dos artigos do Estatuto, o papel da AIA, o que é a AIA. Pronto, e vieram várias propostas, uma nos articulados dizia defender os interesses dos empresários nacionais. Aliás, da indústria nacional. E eu, na altura, propus, porque eu conhecia um bocado o espírito das pessoas naquele tempo, que era pedir dinheiro ao Estado. Vocês sabem, alguns, que algumas associações desapareceram porque pediram dinheiro ao Estado e o dinheiro desapareceu. Então eu propus pôr um adjetivo: defender os interesses legítimos. Legítimos. Tudo uma barafunda na Assembleia, que até foi na Cuca. Ah, senhor, defender os interesses da indústria, qual legítimo? Consegui fazer uma barreira. Não aprovamos o estatuto sem que a palavra legítimo esteja aí. Então nós fomos falando, as pessoas foram entender. Então o estatuto da AIA está a defender os interesses legítimos. Aquilo que não tem licitude, a AIA não defende. Não defende. Só se não está satisfeito, sai. Ok? Portanto, é um direito de todos pagarem a sua cotinha, nas províncias que pagam mesmo lá na província, porque não temos sistema administrativo, que também depois ia complicar as contas, já são uma complicação, ia complicar as contas se tivéssemos essa descentralização. Cada província tem lá o delegado, tem uma comissão de apoio, e o pouco que recebe, gasta lá. O pagamento é feito via BFA, porque é um problema, nós tínhamos cobradores, mas toda a gente, né, 30% dos cobradores ficavam com o dinheiro. Então acabamos. Acabou. Dispensamos cobradores. Portanto, consumo nacional, porque assim Angola vai crescer. Não, algumas pessoas, às vezes, estamos assim num restaurante. Ah, Severino, preciso de um emprego com o meu filho e tal. E eu olho, o que é que estás a beber? Cerveja. Estás a beber cristal, estás a beber. Bebe nacional para poderes empregar o teu filho. Enquanto não tivermos esse espírito de gastar o nacional, dificilmente vamos ter mais emprego, ok? É o desafio que eu vos faço. Consumo nacional. É bom, nós gostamos, ok? Ok. Vamos roubar mais um. Claro, estou disponível para perguntas. Quero fazer algumas questões. Sim, senhor. Eu só tenho mais questões. Eu só tenho muito para visitá-lo. Sim. Temos mais 10 minutos, está bem? Ok, está bem. Então, alguém quiser fazer. Eu tenho algumas, mas vou dar por aí da biblioteca. Estejam à vontade, ok? Todo e qualquer tipo de pergunta que eu vou fazer, sem problema. Okay? Boa tarde, Sr. Severino. Boa tarde, Sr. Severino. Concorda que a função pública só tem que trabalhar até as 15 horas? Uma proposta de Por que razão? Hoje a circulação em Luanda é um problema. Cada um de nós paga um preço económico, um preço de saúde, se tivesse que fazer dois horários. Na Convenção Internacional do Trabalho, o máximo de horas seguidas pode trabalhar. São 5. Se dermos um descanso de uma hora ou meia, podes trabalhar mais de 2 horas. Pois as pessoas têm muitos problemas. Precisam ter tempo livre para não terem que sair do trabalho para irem fazer as suas compras. Okay? Depois isto tem outra motivação, cria negócios. Qualquer funcionário hoje, se não tivesse o problema de trânsito que tem, podia ter uma tarefa adicional. Se não tivesse que correr para a Viana, por exemplo, tinha tempo. Fazer outra tarefa, outro trabalho, outro negócio, prestar outro serviço. A ideia foi essa, ok? Dar também as oportunidades de ter um salário complementar. infelizmente, a situação de trânsito hoje não permite. Mas o índice de absentismo, no tempo em que havia o horário bipartido, as pessoas à tarde já não trabalhavam. Não trabalhavam. Okay? Mesmo hoje ainda se nota um bocadinho. Mas isto é um problema de disciplina. Problema de disciplina. Portanto, foi uma proposta minha em Conselho da República que foi aceita. Okay? Agora, aqui um problema que ainda estivemos a discutir. Olha, o último vetor foi a circulação rodoviária em Luanda. Não é? É preciso desfasar os horários. Eu no sábado quis comprar um livro e tive essa percepção no sábado, nunca pensei que fosse assim. Vocês podem acreditar que as livrarias estejam fechadas ao sábado? Isso é um absurdo. Quer dizer, faz horário de função pública. Absurdo. Sábado dentro dessas compras. E já comentei isso e já fiz uma carta ao INADEC, dizer que não pode. O pequeno comércio devia trabalhar até as 9, 10 horas. Sabem quando é que o pequeno comércio vai trabalhar sem horário com as grandes superfícies que vão matar o pequeno comércio? O pequeno comércio é de proximidade. O indivíduo está em cima, está lá. Se você fecha às 6, como é que o indivíduo vai comprar? Não é? Pequeno serviço na diversidade, não é só dos bens alimentares, na diversidade. A Europa meridional foi causticada pelas grandes superfícies. Mesmo na Suíça, outro dia vi como é que as pessoas das pequenas lojas estão a sobreviver. Passaram a ter a loja ambulante dentro de um carro. Vão à porta do cliente, compra-se por internet e ele vai entregar. O desemprego na Europa, sobretudo em Portugal, Itália, Espanha, vai passar pelo aparecimento do mercado informal. Quando se refere à grande superfície, tem a ver com as grandes empresas? Sim, os Queros, os Jumbos, os Alimentas, ok? As Maxis, ok? Quanto mais, menos, mais castigado vai estar o pequeno comerciante. E o desemprego vai subir. Ok? Portanto, isto para ligar as duas coisas, ok? Nós gostamos muito por ter partilhado esses minutos connosco, porque nem sempre, às vezes, temos a oportunidade de acompanhar o vetor. A minha questão está muito ligada quando eu vi o historial da AIA. Há um ponto que vocês caracterizam-se como uma organização de utilidade pública e não distribuidora de dividendos. Queria perceber o sentido dessa frase e também aproveitar a experiência do Sr. Severino, se pode mostrar-nos quais são os desafios de uma organização de utilidade pública no nosso contexto, nessa altura. O Estado dá um benefício até as associações, quer seja de tipologia, são associações, não são as económicas, que estejam organizadas, que tenham seus corpos gerentes eleitos, tenham contas, de lhes dar o benefício de utilidade pública, isto é, não pagar impostos e serem parceiras sociais do governo. Okay? Daí da questão de utilidade pública. Isto é, temos uma vertente não de ganhar dinheiro, mas de prestar serviço à sociedade, ao público. Uns num segmento, outros noutros, umas são culturais, outras são de filantropia. Portanto, esta, digamos, o interesse de ser uma associação, uma organização de utilidade pública. A questão dos dividendos é que nós podemos ganhar dinheiro, mas não podemos distribuir aos sócios. Não somos uma sociedade comercial. O que é que a gente tem que fazer? Tem que investir em estruturas, em organização, na formação. Ok? Uhum. Não podemos distribuir dividendos. Nem os dirigentes da AIA podem ser remunerados. Algumas associações, eu sei, que são aí patrocinadas pela Sanangol, não vou dizer quais são, ok? Esses têm remuneração, ok? Mas o nosso estatuto não permite. somos voluntariado, ok? Não estava a perguntar a relação ao desafio de uma organização de atividade pública. A atividade pública é contribuir para o desenvolvimento sustentável do país. Ok? Desenvolvimento sustentável. Dentro de cada organização, fazermos o melhor. Fazemos o melhor. Reivindicar, mudar. Está difícil. Todas organizam. Há muitas associações, um pouco estruturadas, como o professor Severino disse. Quando estão a candidatar-se a esses tipos de... O grande problema é que, embora a Constituição crie esse espaço, o Executivo ainda não permitiu, ainda não deu as facilidades. Você veja que há associações para tirarem o Estatuto de Utilidade Pública estão há 8 anos à espera. Pois. Ministério da Justiça. Ok? Nós, para conseguirmos o nosso, tivemos que sentar à frente do então Ministro da Justiça, dizer: ó, Ministro, a gente não vai sair daqui quando não fizer já o despacho, faz favor. Ele era uma pessoa simpática à frente. Faz favor. A Bruna? Não. Yeah, como o meu colega disse, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Disse coisas muito interessantes que as perguntas seriam demais, os comentários. Mas eu vou focar numa questão muito específica. Angola precisa crescer numa velocidade superior aos demais países, sobretudo na região. A estratégia do governo da criação da zona económica especial, em que medida, na sua opinião, isto é de facto um caminho real que nos vai levar ao crescimento? E qual terá sido, ou qual é o papel da AIA na implementação deste grande projeto? Nós sempre defendemos, e não queria aqui dizer que tínhamos sido nós que trouxemos para o país o conceito de zona económica especial, porque nós estudamos zonas económicas especiais nas Maurícias, em Moçambique, na Tanzânia. Vamos lá ver como é que funciona. Começamos a falar. Provavelmente isto também veio muito da relação com a China. Mas a zona económica especial tem que ser feita em zonas para promover desenvolvimento e não em zonas em desenvolvimento. Portanto, sempre criticamos esta zona económica especial de Luanda. Mas depois começaram a dizer que era Luanda traço Bengo, não sei se vão ver. Para fugir, né? Não, tá, é Luanda Bengo, né? Não, mas foi um erro grave. Na altura ter-se-ia feito, por exemplo, no Dondo. Seguindo o exemplo dos portugueses. O que é que os portugueses fizeram há 40 e tal anos atrás? A ECA, a empresa de vinhos, testes. E como é que nós ainda fomos fazer dentro do ano? Pois com paradoxo. Zona Económica Especial tem isenções. Não paga impostos. Então, do outro lado da zona económica especial, do outro lado do muro, digamos, está outra fábrica que faz o mesmo produto, por exemplo, chapa de zinco, e paga impostos. Como é que vai fazer a concorrência? Como é que ela vai sobreviver se a outra não paga impostos? Portanto, foi um erro. Mas nós continuamos a defender a criação de zona económica especial. É evidente que tem que se pôr uma zona económica especial onde seja economicamente viável. O Dondo era viável. Tem energia, está lá, não? Não era preciso torres para trazer energia. Tem água. Tem estrada, tem acessibilidade a Luanda, acessibilidade ao interior, sempre foi uma plataforma giratória. Neste momento, e porque nós não defendemos a refinaria no Lobito, bem pelo contrário, eu pessoalmente, não é a AIA no fundo, assumo que é um erro terrível fazer uma refinaria no Lobito. É um erro ecológico. Porque quem conhece o Lobito sabe que a refinaria vai ser feita na colina. A cidade está aqui embaixo. O que é que separa a refinaria da cidade? Uma baía com 600 metros. Eu já atravessei a baía nada, não sei. Corrida, natação. A gente sabe. Então os ventos mar-terra vão levar a poluição para cima do Lobito. As refinarias têm que ser feitas em frente do mar aberto. Se fomos a Sines, a Portugal, a Matosinhos, tudo aquilo, sempre. Então, eu trabalhei um documento com o apoio de algumas pessoas, com alguns estudos, algumas consultoras internacionais estão de acordo comigo. Mas já antes tinha havido aqui um workshop no Ministério da Energia, que tiveram as petrolíferas e concordaram já na altura comigo. Mas depois eu fui a Bengala e falei com o ex-governador do Mil de Rangel, que me disse, somos amigos pessoais, eu trato-me por nome de casa, eu digo, não te preocupes que a refinaria não vai ser no Libido, vai ser muito além do Egito Praia, já perto da Canjala. Fiquei sossegado. Entretanto, comecei a ter uns zunzuns e na última reunião de concertação social falei exatamente na tributação que as indústrias poluentes das cidades devem ter. Uma Cimangola tem que pagar um tributo. Ok? Por exemplo, para deslocalizá-las, enfim, os novos investimentos, não fazerem novos investimentos, onde antigamente não havia cidade, não é? Coloquei fotografias de incêndios nos Estados Unidos, os últimos incêndios na BP em Londres, ao lado, perto de Londres, ok? O próprio incêndio que tivemos aqui na EMU, em Casenga. Os acidentes já tivemos nesta refinaria, ok? Isto é um absurdo. Então, a gente quando contesta tem que dar uma alternativa. Então propus uma zona económica especial que fosse feita a sul da Baía Farta, porque lá está um projeto de alumínios da Statoil norueguesa. Depois há outros problemas, é que o Lobito não tem mais terras para se expandir. Aquela zona do Lobito é uma zona que dá um projeto imobiliário de referência. Uma cidade que vai ser testa do ponto da África Central, do ponto de vista económico, com a riqueza que o Congo tem, a riqueza mineira, Zâmbia. Já não podemos ver nos anos 70. Já passaram dois séculos. Temos que ver outra perspectiva. Então vamos ter o alumínio, vamos ter a refinaria, então teríamos um polo de desenvolvimento industrial petroquímico. O nosso gás não está a ser vendido. Eu ainda ontem apelei aos senhores da London Stock Exchange para ver se trazem compradores para o nosso gás. O nosso gás não está a ser vendido. Quanto é que se gastou no LNG? 7 bilhões de dólares. O gás está lá amarrado. Os Estados Unidos, que a Chevron até é acionista, não estão a comprar gás, porque estão a extrair o seu gás, ok? A Europa recebe gás da Rússia, a Polónia vai produzir gás, a própria Ucrânia, onde passam os gasodutos que vêm da Rússia, também vai produzir gás. O nosso gás só pode sair para onde? Para a Ásia. Para a Ásia. Percurso. Não pode passar no canal de Suez. Não pode passar no canal? No canal de Suez. O canal de Suez não aceita produtos. O petróleo aceita, gás não aceita, porque há alto risco. Tem que dar a volta, subir, descer até o captar, depois subir. Custo. Está amarrado. Então, fizemos essa proposta. E então, fazermos. E vender aqui para a reposição. Tens que transformar. Vamos fazer petroquímica, está previsto para o sonho. E estamos aí, eu estou a falar numa outra petroquímica para fazer os adubos com o gás. Também nesse polo de desenvolvimento. E já não se pode transportar mais combustíveis em cisternas, porque a costa oriental tem um gasoduto que foi feito por uma empresa britânica. Para sermos competitivos, já não dá mais para levar no vagão cisterna, porque depois vem vazio. Tem que ser gasoduto. Então estou a propor essa zona que não é especial lá em baixo. Ok? Quando se refere ao gasoduto, é o... Transporte de combustível, gás, combustíveis líquidos, ok. A primeira coisa que eu vi ontem, a passada. Tenho mais 5 minutos, está bom? Tenho mais 5 minutos, mais 10 pessoas. Ok. Eu também expando um bocado. Deixa-se a pergunta. Ok. Okay. Sim, boa tarde, senhor Severino. Frisou a... alguns instantes a importância de se aumentar a produção no país e eu estive a pensar que No momento, a inflação, como o senhor Severino disse, a inflação no país é mais por causa da importação, é isso? Não só. E não só. Mas eu estive a pensar, quais seriam as estratégias para crescimento econômico no país, aumento da produção e crescimento econômico no país, e ao mesmo tempo evitar outros tipos de inflação, como por exemplo o aumento do consumo, que também poderia aumentar a inflação. Quais seriam as estratégias para contornarem os efeitos negativos? Boa tarde. A minha pergunta é parecida com a da colega. Eu gostaria de, com base no que ela disse, como nós podemos reduzir a taxa, para além da taxa de inflação, né, em Angola, e os impostos que as empresas são expostas. Posso entrar? Ok. Senhor Severino, muito. Exato. Senhor Severino, por acaso cheguei cá atrasado, mas sou das pessoas que estava mesmo à caça do senhor. Tenho duas inquietações. Está caçado aí. Tenho duas inquietações. Uma tem a ver com... são várias, mas agora vou apresentar duas. Claro, em foro apropriado, vou colocar as questões que mais preocupam. Uma tem a ver com a questão desse novo programa de reforma fiscal, o PERD. Eu queria saber se a AIA faz parte da equipa que está a trabalhar nesta reestruturação. Nota-se que há uma... Eu já coloquei a tua preocupação. Eu estou aqui a fazer uma avaliação. Só para dizer que já coloquei a tua preocupação. Estou à espera de uma resposta do governador. Então liga daqui a 20 minutos, está bem? Daqui a 20 minutos. Poxa, se a AIA é parte da equipa que está trabalhando na estruturação no PERT, e se está, por acaso, nota-se que há uma evolução, mas para a produção local, para quem importa, nós estamos a pagar alguns impostos, por exemplo, como imposto para as empresas que estão a produzir, que é o nosso caso, nós estamos a pagar imposto que me parece ser duplicado e de certa maneira é elevado. E estamos com problemas sérios em lidar com esta situação. Estamos a falar do imposto Habitec. Já tivemos... Esta é uma questão, senhor Severino, que pretendia saber. A segunda é outra situação que estamos a viver. É um exemplo. Há algumas oportunidades para empresas dentro da SADEC. Notei que há oportunidades que ajudam, oportunidades quer em termos financeiros, em termos de... reforço de gestão, capacidades técnicas administrativas que o empresariado local quase não aproveita. Há iniciativas, nós particularmente temos estado a aproveitar, e quando tentamos aproximar estas oportunidades para instituições como por exemplo o Ministério da Indústria e tantos outros, e pouco ou nada se vê. Ou seja, são oportunidades que estão a passar, vêm e desaparecem. O facto, se calhar, de ser em língua inglesa, talvez isso inibe o empresariado. A pergunta é, o que é que a AIA tem estado a fazer neste sentido para ajudar o empresariado a aproveitar essas oportunidades que ali estão presentes? Essas são as duas questões. Há um tabu em relacionamento com a África do Sul, ok? Nós temos que acabar com esse tabu, ok? Somos países africanos, tivemos percalços no mundo. Eu ainda aqui há tempos cheguei a escrever um memorando para o Presidente da República dizendo assim, isto por causa das nossas relações sempre turbulentas com a França, ok? Ainda antes dessa intervenção no Mali, e disse, de facto temos tido alguns incidentes com a França, processos de Falcão, não sei o quê, esses interesses não podem afetar as relações do Estado. Não pode. E dei um exemplo. O Japão bombardeou Honolulu, a grande base americana. Os americanos bombardearam Hiroshima e Nagasaki. Hoje qual é a aliança mais forte no mundo? Estados Unidos e Japão. Os interesses do Estado são momentos históricos. E eu disse, nós com a França temos que harmonizar. Eu recordo Eu adivinhei. Porque a França é o único país, hoje, ocidental, isto criando alguma plataforma, que temos alguns interesses culturais, etc., que pode, momentos difíceis da África, dar um apoio à África. A questão de sermos hoje uma plataforma logística da droga. A pirataria no mar pode começar no Golfo da Guiné. Com a pobreza, que aconteceu na Etiópia, na Abissínia, tudo isso, ok? Na Somália. Foi a pobreza que fez os piratas. Por quê? Porque raparam o peixe todo. Então eles disseram, pá, vamos começar a atacar os barcos que estão aqui a pescar. Depois veio a potência para outras coisas, ok? E apareceu a França no Mali. Estão a ver? Nós tivemos aquele incidente da Costa do Marfim. E eu penso que, mais tarde ou mais cedo, a normalização no Zaire vai passar pela França. Com toda a potência que a gente possa dizer que tem espírito colonialista, etc. Mas temos que equilibrar os interesses. A França continua a ser dominante em toda a costa ocidental da África. Nós, de fora, criticávamos o Senghor, não sei o quê, mas tem que haver alianças, ok? Portanto, isto para dizer que temos que acabar com o tabu da África do Sul. Nós somos promotores. Nós estamos na África do Sul, neste momento, a fazer um seminário para empresas americanas, dois meus colegas, para que as empresas americanas que estão na África do Sul venham para aqui. E foi assim que também fizemos com a Alemanha. Começamos na Câmara de Comércio e Indústria de Joanesburgo. Ok? Temos que acabar com esse tabu. Problema dos vistos. Nós não damos vistos. Pá. É uma complicação. Porquê? Porque aqui há alguns interesses do oligopólio que não querem a entrada da competição sul-africana. Também não podemos abrir as fronteiras agora porque somos frágeis. Ok? Essas iniciativas que têm, se quiserem, transmitam para aí e a gente vai tentar trabalhar. Ok? Tá bom? A questão da tributação. Não ouviu, mas eu disse aqui que o garrote da produção nacional é o imposto de consumo. Expliquei aqui no caso da água que se paga quase 12 vezes o imposto de consumo. E acredito que paga-se também pela matéria-prima, se é que eu tenho matéria-prima importada. Quando é matéria-prima nacional, é importada ou não paga? Também expliquei. Se tem matéria-prima nacional, paga. Infelizmente. Não, mas é mesmo aquelas que não temos aqui. São as subsidiárias. Pensa, uma coisa da matéria-prima, que é o produto estruturante de um produto, que neste caso o produto estruturante é a água, tudo isto, e a garrafa também, o plástico que a gente importa não paga tributação. Mas quando a gente importa a cápsula, que é uma subsidiária, está a pagar. Torna um produto mais caro. Ok? Depois, se tiver dúvidas, podemos discutir. Agora, desculpe lá, vou responder aqui aos colegas. Ser empresário, tem o circuito aberto para fazer o circuito. A inflação é de facto um garrote, ok? Expliquei-vos aqui. A forma de combater a inflação é produzirmos mais. O que é que tu pensas produzir? Os artefatos, a indústria artesanal, ok? É uma forma. Uma vez viajei de Paris para Lille, em França, num TGV, comboio de alta velocidade. E uma senhora, à minha frente, jovem, bonita, atraente, a fazer renda. E eu cumprimentei ela, como é natural, não é? E perguntei qual era o modo de vivendo dela. Ela viajava todos os dias de Paris para Lille, Lille-Paris, 2 horas e meia, comboio. E eu disse, mas não, comboio, TGV, estou tão bem, alta velocidade, confortável, paisagem tão linda, de facto muito linda. Mas tenho a minha avó, não quer sair dali, estou com ela. E então eu faço renda e ganho mais com a renda do que com o salário que eu ganho em Paris. Ok? Guardanato, rendas bonitas. Façam qualquer coisa, produzam qualquer coisa, está bem? Imaginem, Camões disse, no seu poema, Lusíadas, as dificuldades aguçam a gente. De uma outra forma, o Butu disse aos cidadãos: debruevo, desenrasca-se, pá. Não venham cá pedir tudo ao Estado. Ok? Todos nós podemos fazer qualquer coisa para combater a inflação. Todos nós. Que é produzir, evitar a inflação. Importante. Mas o que neste momento inflaciona os produtos nacionais é o imposto de consumo. Lutar, é uma luta que temos neste momento com o Estado. Vocês não podem fazer nada, são as instituições. Estamos a lutar com o Estado, permanentemente. Vocês, se ouvirem o vetor, estamos sempre a bater o imposto de consumo. É o garrote, não pode. Não pode. Se eu souber, a moderadora, vou fazer uma pergunta muito simples. Faz favor. Tem direito. Sim, sim. Que tipo de Angola vê daqui a 20 anos? Olha, eu trabalhei nesse processo com o Ministério do Planeamento. Aquilo que o MPLA quer está muito aquém daquilo que eu quero. Muito aquém. Eu penso que a Angola pode ser uma potência competitiva, sendo competitiva, pacificadora, sendo um parceiro do desenvolvimento dos outros países. Eu acho que o MPLA tem um projeto que é mais partidário do que o projeto de nação. O meu projeto é de nação, ok? Por isso, e não especulem com isto, ok? É uma trajetória. Nunca fui militante do MPLA. Não sou. Fui contra os russos em Angola. Cheguei a escrever ao presidente Jair Bolsonaro. Que recebe os seus memorandos, pelos vistos. Sim, recebe. Enquanto os russos não saírem de Angola, não há paz. Esse ditado de dizer Reagan tira as mãos de Angola é mentira. Os americanos não vão tirar a mão daqui. Porque aqui tem petróleo. E eles dependem do nosso petróleo. Portanto, é melhor os russos irem embora. Escrevi assim: faça como Sadat fez no Egito. Construíram a barragem da Suan. Logo a seguir, meus senhores, muito obrigado, podem ir. Porque ele sabia que não ia ter paz. O Egito não ia ser o Egito que é hoje, com aquelas convulsões que a gente sabe, enquanto os russos lá estivessem. Com o poder, não se brinca. Hoje uma senhora disse-me assim: ó Severino, nós não podíamos fazer uma sugestão às Forças Armadas para terem os hidroaviões, como parece que a Coreia está a produzir para os Estados Unidos. E eu disse: olha, sabes, o rei de Espanha disse para o Hugo Chávez, porque não te calas, não foi? Os americanos puseram o Chávez, com todo o idealismo que tem, e que eu defendo, ok, de certa maneira, porque as multinacionais também abusam, ok? Quando o Chávez começou a arvorar que ia tomar conta das plataformas de petróleo, os americanos mandaram um filme com um porta-aviões, mas que desembarca não só aviões, mas como hidroaviões. Sabem quantos hidroaviões tem dentro dessa porta-aviões? 40. E cada um ia tomar conta do petróleo. Com o poder não se brinca. Ok? Portanto, nós temos que deixar de ser hostis às grandes potências. Não somos nós que vamos mudar o mundo. Nós temos que viver no mundo. E quando tivermos este conceito que nós não vamos... Eu vou vos dizer uma frase que eu dizia: Angola não pode ser trincheira firme da revolução em África. Escrevi: vão-nos partir o país todo. Aconteceu ou não aconteceu? Eu trouxe os primeiros emissários de paz para falarem com Agostinho Neto, deixar dessa conversa de trincheira firme da revolução em África e sermos, sim, trincheira firme da reconstrução da África. Isto há 40 anos atrás. Não quiseram ouvir, seguimos os russos, partiram-nos a casa toda. Estamos agora a reconstruir a casa, não é? Os sul-africanos são o que são hoje, devem-nos. O que é que eles têm feito por nós? Sabe o que é que eles dizem? Não, vocês queriam implantar aqui o comunismo. Não venham cá com essas histórias de irmandade. O que eles dizem hoje? Portanto, eu tenho um pensamento de uma África desenvolvida, bem estruturada, que seja um parceiro ativo para termos uma África melhor. E não acredito que o Angola 2025 seja isso. Não acredito. E sabe porquê? Porque não foi discutido por todos os angolanos. Não conhecem 2025. Ok? Não conhecem 2025. Não conhecem. Ok? Acho que precisamos de... A democracia que estamos agora a cimentar é muito útil, mas precisamos todos contribuir para... Todos os dias temos uma sociedade democrática melhor. E vocês sabem que ainda temos que partir alguma pedra nesse caminho, ok? Portanto, não sou, digamos... Eu acho que qualquer liderança, qualquer nível, tem que ser futurista. Ok? Tem que ser futurista. Sonhem com Angola, ok? Por isso é que a gente tem ali uma frase que falou ali. Ah, está lá. Consigo, Angola vai crescer. Ok? Tá bom? Muito obrigado.